destruir. Pra sempre vou existir. Eu nunca vou morrer. Sempre vivo no final. Eu sou um pã, a raposa imortal. Pã, bandido, vivendo sempre sozinho, vagando pelo mundo e buscando o meu caminho. A ganância não acaba, meu desejo é infinito, pois eu quero ter mais, mais do que eu preciso. O céu não é o limite, minha alma não sossega, estou sempre atrás do que o meu olho enxerga. No topo da floresta, eu quero o que me espera, fonte da juventude vai me dar a vida eterna. Eu quero ter tudo, não importa a circunstância, porque eu represento o pecado da ganância. Escalo as montanhas, percorro qualquer distância, quero até mesmo o que não tem importância. Eu quero mais, porque essa é minha vontade. A minha persistência conquistou a lealdade. Demônio, um beijo, sacrifício e crueldade. Com água da fonte tive a imortalidade. Nada vai me destruir, pra sempre vou existir. Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final. Eu sou um pã, a raposa imortal. Nada vai me destruir, pra sempre vou existir. Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final. Eu sou um pã, a raposa imortal. Acusado por matar e roubar quem eu amava, tentaram me executar, mas não adiantava. Regenero o meu corpo em cada batalha. Eu nunca vou morrer, então tenta me estraçalha. Intencionalmente preso, entediado e deprimido, buscando a dor pra sentir que eu estou vivo. Encontrado pelo capitão, a vida tem um sentido. Com 7 pecados eu sigo o meu destino. Eu quero ter tudo, não importa a circunstância, porque eu represento o pecado da ganância. Escalo as montanhas, percorro qualquer distância, quero até mesmo o que não tem importância. Você não viu, nem percebeu, roubei todo o seu poder. Sua força vai perder até eu ver você morrer. Meu perigo é bem maior do que te aparenta. Me chame de Ban, a raposa aparenta. Nada vai me destruir, pra sempre vou existir. Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final. Eu sou um pã, a raposa imortal. Nada vai me destruir, pra sempre vou existir. Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final. Eu sou um pã, a raposa imortal. Meu perigo é bem maior do que te aparenta. Me chame de Pan, a raposa avarenta. Eu quero ter tudo, não importa a circunstância, porque eu represento o pecado da ganância. Escalo as montanhas, percorro qualquer distância, quero até mesmo o que não tem importância. Player Taos, você já sabe, tamo junto. Mais uma semana.